24 pro 41, então vou tomar. Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e depois esquece. Você só quer farra e paredão, amor. Porque a senhora é dessas. Eu tô chegando, prepara seu coração. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Ou se prepara que hoje à noite vou pro rolê. Bora, Ed, quebra tudo aí, papai. Obrigado, irmão. Que eu sou chiclete. Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher? Alô, Pequeno Produções! Eu tô chegando, prepara seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Ou se prepara que hoje à noite vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai me ligar. É dia dos irmãos. Gráfica Print Max e Estética 1.